Falar de memória. Sejam bem-vindos, aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Continuamos na companhia de ilustres figuras que, apesar de grande importância que tiveram para Macau, nem sempre terão tido o destaque merecido nos muitos livros de história que foram sendo escritos ao longo do tempo, refiro-me à comunidade anglófona, americana e britânica. Temos recordado várias personalidades ao longo dos últimos programas. Hoje evocamos Thomas Beall, um escocês que há quase 200 anos vivia aqui na Rua das Mariazinhas, como é conhecida entre a comunidade portuguesa esta rua, numa casa que já desapareceu há muito, mas que não foi esquecida, João. Exatamente, a casa desapareceu há muito e, para além de ter desaparecido a casa, desapareceu também o grande quintal de Thomas Beall, que vinha em socalcos por aqui acima até à sombra da Fortaleza do Monte, mais acima, que era um quintal, uma coisa extraordinária para o tempo. Como disseste, muito bem, não há descrições em português, nem sobre o Beall, nem sobre praticamente ninguém da comunidade americana e inglesa, porque politicamente não convinha e, portanto, era melhor esquecer que existia comunidades estrangeiras, porque eram protestantes e não se podia ser protestante num país católico. Eles tinham imprensa e era proibida a imprensa nas colónias portuguesas, de maneira que eles faziam tudo aquilo que era contra a lei portuguesa. E como Portugal, ou diria, os governadores de Macau não queriam ou não podiam implementar as leis como devia ser, a coisa ficava sempre na penumbra e na tal sombra que exatamente sempre foi projetada em Macau. E por isso é que temos uma belíssima descrição deste Thomas Beall, feita, mais uma vez, por Austin Coates. E também retratado por Chinnery, não é? Exatamente, Chinnery retratou também, porque era uma figura muito interessante. Ele não era apenas um comerciante de ópio, sem mais. Ele era um sujeito que tinha algumas letras. Ele não ganhava dinheiro apenas. Ele tinha, por exemplo, nestes socalcos onde nós estamos, ele tinha uma quantidade de aves raras de diversíssimos países, vinham da Indonésia, da Malásia, da Indochina também. E também plantas. Exatamente, e também plantas. Portanto, eu suponho que algumas das árvores que ainda hoje temos por aqui, espalhadas por Macau, descendem dessas plantas que ele importava, como disse, da Indonésia, da Malásia, ali do Sarawak. Os ingleses dedicaram-se sempre, enfim, aos jardins, a essas coisas. Exatamente. E de maneira que esse jardim de Thomas Beall é admirado pelos estrangeiros. Há descrições do jardim de Thomas Beall feitas por viajantes estrangeiros que tocaram aqui o porto de Macau, franceses, ingleses, etc. E, portanto, eram dois pontos de romagem, podemos dizer. Um era a Gruta de Camões, onde os estrangeiros deixavam lá muitas vezes poemas também, em homenagem ao nosso grande vato, e outro era este, o jardim de Thomas Beall. Thomas Beall é um homem feliz, porque ele está cá como comerciante da Real Companhia das Índias Orientais Britânicas, e ele está no comércio do ópio e a seguir resolve fazer sociedade com a última pessoa com quem deveria fazer, que é o Ouvidor Arriaga. Ora, o Ouvidor Arriaga, Miguel de Arriaga Brum da Silveira, é o juiz de direito, mas é um juiz com poderes muito mais amplos do que extravasavam largamente as suas exatamente, competências. E, portanto, é um homem que chega cá muito novo, com 20 e poucos anos. Ele tinha, como hoje se poderia dizer, grandes cunhas, e, portanto, a família dele está colocada, altamente colocada, em Lisboa, e por isso ele rapidamente chega ao que então era o Supremo Tribunal. Vem para Goa e de Goa vem para Macau como ouvidor. Ele era um homem que que era uma águia, como alguns dizem. Uma ave de rapina. Ora bom, eu não queria dizer tanto, mas a verdade é que ele chega aqui e vê que os seus poderes lhe permitiam fazer muito mais para, enfim, ter um pecúlio que não era o de ouvidor não seria bom, mas não seria nada especial. O comércio do ópio era muito melhor e, portanto, ele rapidamente se casa com a filha do barão de São João de Porto Alegre, que é o homem mais rico de Macau, o homem que tem ligações à corte do Rio de Janeiro, e o ouvidor Arriaga propõe a Bill um grande projeto, que é, para além de ter o mercado tradicional do ópio, que é a China, os portos da China, estender esse mercado ao Brasil. Ora, para Tomás Bill aquilo é uma oportunidade de fantástica. Ouro. Exato. E depois, a figura do ouvidor Arriaga não merece dúvidas. Ele, além de estar ligado às grandes famílias de Portugal, ele é o... Tem o contacto no Brasil. Tem os contactos no Brasil, com a corte, é genro do maior potentado comercial de Macau e, portanto... Todas as condições reunidas para o sucesso. E para o sucesso, exatamente. O que acontece é que o ouvidor Arriaga... Era, exato. O ouvidor Arriaga tinha isso tudo, mas, apesar disso tudo, também não queria dizer que ele tivesse força suficiente para chegar, ou para mandar um emissário, ou para mandar o genro à corte do Rio de Janeiro e dizer aos ministros de Dom João VI que queria pôr o ópio no Brasil. Não era assim tão fácil. Exatamente, e o que é certo é que a corte do Rio de Janeiro opôs-se determinantemente a uma ideia peregrina como essa. Ora bom, pois pensa-se que o ouvidor Arriaga terá andado a entreter Thomas Bill durante bastante tempo e, portanto, Thomas Bill faz investimentos vultuosíssimos. E contrai avultadas dívidas. Exatamente, avultadas dívidas, com isso mesmo. Portanto, ele vai investindo. Esse dinheiro, ao que parece, ia para o bolso sem fundo do ouvidor Arriaga, que era uma pessoa que gostava de viver muito bem, segundo rezam as crónicas daquele tempo. E, portanto, não havia dúvida nenhuma que não era o ordenado de um ouvidor que lhe mantinha os gastos, porque ele comportava-se aqui praticamente como o vice-rei de Goa, de tal maneira que, por exemplo, ele conseguiu um empréstimo com o reino de Sião, que, enfim, só um plenipotenciário português, com o estatuto de um plenipotenciário português, é que seria conseguido, e ele conseguiu. Ora, tudo isso era através de quê? Através de contactos, de viagens, de festas, para manter relações de amizade a esse altíssimo nível. Portanto, a certa altura, o que acontece é que Thomas Bill desencanta-se e, portanto, vê que não consegue reaver o dinheiro, tenta reavê-lo, mas o ouvidor Arriaga acaba por lhe dizer que não, e Bill não tem qualquer hipótese, porque ele é o ouvidor, e de maneira que Bill vai à bancarrota, e quem o protege já durante os anos finais da vida é um dos Ong. Ong eram os comerciantes chineses, que eram os chamados compradores, que lidavam com as companhias ocidentais na venda do ópio e de outros produtos. E de maneira que esse homem, que sempre se deu muito bem com Thomas Bill, protege-o e acaba por sustentar durante os últimos anos. Mas, claro, ele nessa altura está na bancarrota, amargurado. Nesse tempo, uma bancarrota tinha um peso brutalíssimo, que hoje não, exatamente, um estigma social muito grande, que não impendia só sobre ele, impendia também sobre a família. Ele tinha familiares aqui que também eram comerciantes e, portanto, era também a reputação desses familiares que estaria em jogo, e Bill vê-se sem alternativa. E tem um fim trágico. Tem um fim trágico. Ele vai para a Praia da Areia Preta, que hoje não existe, hoje é o bairro da Areia Preta, e afoga-se nas águas do Rio das Pérolas, e assim termina este drama, que é contado num dos livros de Austin Coates. Assim recordámos Thomas Bill, escocês, que escolheu Macau para viver e para morrer, suicidou-se na Areia Preta em 1841. Para trás deixou uma vida dedicada ao comércio do ópio, mas também à fauna e à flora. A sua mansão aqui na Rua das Mariazinhas era famosa por um jardim que albergava milhares de espécies de plantas e aves de todo o mundo, e bem falta fazem por estes dias em que o cimento vai tomando conta de tudo. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Thank you.